no mesmo chão que passa. A diferença prevalece na cidade que amanhece. O pobre envelhece, o rico não empobrece. Problemas viram prece, mansões viram fortalezas. Sinal fechou pra um lado, pro outro a luz tá acesa. Vejo dois hemisférios revezando igual estéreo. Quem tem posse do império? O que eu te falo é sincero. Nosso caso é sério, qual será o critério? Vejo dois hemisférios revezando igual estéreo. Quem tem posse do império? O que eu te falo é sincero. Nosso caso é sério, qual será o critério? Balança que tem dois pesos de um lado só. Equilíbrio inexistente é visível e não tem dó. A balança tem dois pesos de um lado só. Equilíbrio inexistente, visível e não tem dó. Vive entre os prédios grandes e os egos bem mais enormes. O Cristo que abraça todos e os poucos que abraçam a sorte. A lei que massacra os fracos, a justiça que ajuda os fortes. O mundo gira ao contrário e o senso já perdeu seu norte. Vive entre os prédios grandes e os egos bem mais enormes. O Cristo que abraça todos e os poucos que abraçam a sorte. A lei que massacra os fracos, a justiça que ajuda os fortes. O mundo gira ao contrário e o senso já perdeu seu norte. Meus olhos vidrados na tarde que caindo embora. Vislumbrante paisagem no berço carioca. Eu tô na direção do azul que dá adeus. Se vem ali na frente gente com sonhos iguais aos meus. Na marginal, na Brasil, na estação, no metrô. Os que não tem, os que tem mil, quem construiu e quem explorou. Vejo dois hemisférios revezando igual estéreo. Quem tem posse do império? O que eu te falo é sincero. Nosso caso é sério, qual será o critério? Vejo dois hemisférios revezando igual estéreo. Quem tem posse do império? Eu te falo é sincero, nosso caso é sério, qual será o critério? Dividindo o mesmo espaço, verdade que nos consome. Tem fonte, tem nome, a dos homens não some, não nos leva longe. Dividindo o mesmo espaço, verdade que nos consome. Tem fonte, tem nome, a dos homens não some, não nos leva longe. Vive entre os prédios grandes e os egos bem mais enormes. O Cristo que abraça todos e os poucos que abraçam a sorte. A lei que massacra os fracos, a justiça que ajuda os fortes. O mundo gira ao contrário e o senso já perdeu seu norte. Vive entre os prédios grandes e os egos bem mais enormes. O Cristo que abraça todos e os poucos que abraçam a sorte. A lei que massacra os fracos, a justiça que ajuda os fortes. O mundo gira ao contrário e o senso já perdeu seu norte. E é isso, a balança e os dois lados desde o início. Quem avança o atrasado nesse ciclo. Um não tem, o outro é farto dividindo os conflitos e os espaços. E é isso, a balança e os dois lados desde o início. Quem avança o atrasado nesse ciclo. Um não tem, o outro é farto dividindo os conflitos e os espaços. E os espaços. A balança e os dois lados.